Inicialmente a intenção é retornar ou vai aguardar quanto tempo aí? 10 minutos, o senhor me chamará para retornar ao pátio 3. Afirmativo, responde para o retorno. Afirmativo, Papão Romeu, Alfa Juliette Romeu, a intenção é a D, confirmando? Afirmativo. Táxi via Alfa, reporte entre táxi e Juliette. Alfa Juliette, Romeu. 1-0 graus com 1-3 nós. Iniciando 1-0, meu olho 4-2. Zulu, Juliette Terra, prossiga. Confirma o horário da notificação? Afirmativo Zulu Juliette Serra, aguarde. Marinha 5056? Entende, é o chefe na frequência livre. Oxané 6142, decola as 46, controle agora 198, tem um bom voo, Oxané. Controle 198, grato, boa, 6142. Pois. Número 2 para copo, 319. Júlio Giletinha confirmando Valença e decola 117. Contato radar 350, feira por cá. O Caro se autoriza a falar de Aru para o 6142. Chanel 6142, autorizado Jambo. Jambo da presente, 6142. Colação 7, primeira curva direita, altitude de 1000 pés, Luz da Serra. Controle 109, coordenador, 108, 9000, aproximadamente táxi, bom voo. Torre 10895 e o controle 1098. O Juliette Romeu na escuta? Confirme sua posição? Afirmativo, Lima, Mike na ponta de pegada Quebec, chama a torre. Zulu, Juliette Serra, boa tarde, Livre Nacional, chama pronto para o táxi. Faça um check no rádio, tá com muito ruído, Zulu, Juliette Serra. Na escuta. Central autoriza direto Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, 6142, grato. O atendimento tá 5x5, só que tá com um apito muito forte no fundo. Chega 6315. Autorização para Guarulhos? Afirmativo, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola 10 com curva direita na saída da El Laser Brilho. Euclides, via Pesulu no meia. Após Belo Horizonte, após Trive, após Conforme Rota. Controle a Pering 119, décima 8, e o Transponder 5137. Nativa atrasado Guarulhos, 360, recorta a pista 90, curva direita, saída da El, Leta Bridge, porta São Pesulu no meia, Belo Horizonte, Trive, rota do plano de voo. 119, controle de saída, 5137, o Transponder. Funcionamento 315, está correto, chama pronto, pushback summit. Pushback summit, 315. Mantenha a posição e chama a torre, 10895. Opa, Juliette Romeu confirmando, prossegue até a D. Tá livre, ingressa, curva à direita, táxi via pista, reporta liberando na Oscar, o Alfa Juliette Romeu. Lu Juliette Serra, confirme a posição. Tem condições de ingresso, prosseguir até a cabeceira e deixar a Oscar liberada para ingresso do tráfego? Começar na pista, prosseguir até a cabeceira e deixar a Oscar livre para o ingresso do tráfego. O Alfa Juliette Romeu fica atento ao tráfego, o Romeu Vitor 10 que vai ingressar na cabeceira 17 vai deixar a Oscar liberada do seu ingresso. O Romeu 48 identifica a chegada a Mari, desce até o 50. 50 na Mari, Romeu 48. Pátio da Aerostar. Já visual para a nave iniciando, o helicóptero iniciando a rotação. A intensidade muito baixa. Podia fazer um check no equipamento rádio? Ele tem entrecortado o MT da Charlie. Confirma o setor de sobrevoo? Acha o litoral norte até quantas milhas? O Alfa Juliette Romeu liberou ciente do tráfego, boa tarde. Ininteligível. Mas o Golf é no 1510, o ajuste na 092. Equipamento rádio, ok? A mensagem é ininteligível. Fala Salvador, muito boa tarde, é o Rumba 19. Rumba 19, pátio militar, a intenção é uma centena para São Pedro da Aldeia. Afirmativo, pela boa primeira satisfação. Informação em curso e a mic pronto para cópia. Rumba 19, Salvador para São Pedro da Aldeia, uma centena, 100 ao nível autorizado, Golf 677 até Vitória, após direto é a rota. Decorda 10, primeira curva direita. Perfil da saída coral, 5132 no transponder, o controle 109.8, o Rumba 19. Sendo conforme a centena pela Golf 677, até Vitória, após em rota, primeira curva direita após decolagem, perfil da saída coral, 5132 no transponder, 19.8 ao controle, Rumba 19. Codejamento correto, apenas complementando, decolagem da pista 10, reposte quando pronto para o táxi, Rumba 19, parte militar. Teste, porta de pronto para o táxi, Rumba 19. Delta Charlie, pronto pra cópia? Canal 6142, Recife 1285-2545. 2285-2545, né? Da 17, autorizado pela torre, direto com o Pro Nordeste, para interceptar o litoral norte até Guarajuba. 0197 no transponder e o controle 109.8, Papatango Yankee Delta Charlie. Lu Juliette Serra, ciente autorizada a decolagem pista 17, vento 120 graus com 15 nós. Diante da Tatiara, quando autorizado pela torre da escola da 17, comprou o Nordeste. Tem condições? Gente, pátio 5, confirme o POI. 02 a bordo, pátio 5, para acionamento, táxi à torre, 10895, bom voo Yankee Delta Charlie. Prossiga. Yankee Delta Charlie, livre acionamento, chama pronto para táxi. Autorizado, reporte no ponto de espera da Papa Yankee Delta Charlie. Chico Delta, Salvador Manadim, mil pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 0125 no transponder, o controle 109, décima 8. Mike, Eco Delta. Salve Salvador, Papa Papa, Papa Tango Zulu. Confirme o altitude, a saída, por gentileza, o Mike Delta, foi sobremodulado? Afirmativo, pátio 402 a bordo, chama a torre, 10895 para acionamento táxi, Mike Delta. Salve Salvador, é o Papa Papa, Papa Tango Zulu. Papa Papa, Papa Tango Zulu para o retorno. Positivo, está na área de remota, centralização para retorno ao pátio 3. Terra, no meu pé, corredor Axé, reporta no farol da Barra, pelo possível smart pousing em Valença. Estimando ao 15, 17, 15, Zulu de Leite Serra. Gente, Zulu de Leite Serra, reporta no farol da Barra. Vamos lá, Serra. 10 milhas, é isso? 1-0? Sente, reporte pronto. Proa Nordeste, o vento 1-1-0 graus, 1-5 nós, evitando o sobrevoo da base aérea, está autorizado. O Yankee Delta Char. Pela 1-0? Afirmo, então segue no eixo da 1-0 e até a cabeceira 2-8 com curva à esquerda. 5 ao solo. Olha, o Papa Papa, Papa Tango Zulu. Gente, mantém a escuta aguardando. Aguardo. Papa Papa, Papa Tango Zulu. Autorizado deslocamento via Alfa, Kilo até o Pátio 3. Esse é o táxi para via Alfa, Kilo, Pátio 3. Ó. Poxa, né, 63 e 15 na escuta. Na 63, no 5, na escuta do solo, Salvador. O Yankee Delta Charlie considera a decolagem ao 5-8, ingressa na linha do litoral norte e chama o controle em 119.8, bom voo. Bom trabalho, muito obrigado. Salve Yankee Delta Charlie, boa tarde. 9, confirmando o POB, autonomia? 03 a bordo, tudo vivo, São Cláudio. Afirmativo, reporte no ponto, espera táxi e hotel, altímetro no 012. Correio, ponto, espera no hotel, poxa, na M3 e no 5 na escuta. Volume 483.000, ajuste no 012, está livre da restrição em táxi. 10-3-9-10-3-9-10-4-3. Iniciou as 1640 Zulu e vai até os 1940. 1940 Zulu. É, solicita uma modificação com a CHG junto à companhia para modificar a rota para o Zulu 44, por gentileza. Ok, vamos averiguar, grato. Devido a um notão, o Xenem é 13 no 5. Ok, certo. 6315? Confirme. Eu vou chamar 6315. Confirme, se eu fosse solicitar uma CHG, ela teria que ser feita com uma posterioridade de 45 minutos. Eu vou conseguir decolar só bem mais tarde. Eu já estou fechando porta. Não teria condição de decolar nessa rota e testar a motivação de rota? Aguarde. Porque isso é enviado, me precisaram apenas agora. Eu já estou fechando porta, já estou atrasado. Está todo mundo embarcado. Fala, Romulo 9, estava até a tua espera para o próximo. Mantenha a posição e chama a torre, 10895. Parei. Fora. Romulo 9, está para a tua para o teu aberto, para o principal. O Romulo 9 tem condições de taxiar via pista, agilizando o quanto possível? Aqui é relativo. Autorizado, curva à direita, via pista, reporta alinhado e pronto para a decolagem, agilizando o quanto possível, Romulo 9. Teste, reporta alinhado e pronto para o zero, Romulo 9. Do Luz Juliette Serra, mantendo no mil pés até Valença, tem frequência livre. Voo no 648, 2 mil pés, ajuste no 012, está livre LF, a ponta estabilizada. Ponta estabilizado no 648, 202, mil pés. Hoje é 6315, é o... O solo. Prossiga. Gente, entrei em contato com a falência aqui de Salvador. Ele falou que ainda há possibilidade. Hoje entrei em contato com a companhia para que essa CHG seja feita junto aqui a falência de Salvador. Tá, mas ele vai me autorizar imediato porque eu já tô pronto para o Quebec. Afirmativo, em coordenação com o Centro Recife. Tá, então vou falar com a companhia. Voo 807, identifica a chegada Monf, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Voo Monf, 4 mil pés, 2. 159, 119. Voo a decolagem para o Romulo 9. Salve Salvador, Capitão Zulu no 43, exato, uma boa tarde. Confirme. Capitão Zulu, sem cota no 43, exato, uma boa tarde. Boa tarde. Rumba 19 decola ao 04, controle agora em 119 decimal 8, tem um bom voo. Fecha mais 198, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Rumba 19 decolado, acionado 5132, cruzando 1200 pés. Rumba 19, contato radar, 100, saída coral, da presente, boa coral. Presente, vamos no coral, Rumba 9. Autorizado, táxi, reporta para ingresso na 17, Mike, Eco Delta. Mike, Mike Eco Delta copiou a torre? Mike Eco Delta tá... como recebe a torre? Número 48, torre 10295. Sai a torre, como recebe? Salvador 4131, autorização para Campinas 340 para mais. Seria o azul? 4131. Azul 4131? Ah, sim. Pronto para cópia 340 Campinas? Pronto. Azul 4131, autorizado Campinas, nível de voo 360, corrigindo 340, nível autorizado, decolada 10. Primeira curva direita, terceira saída da Euleda. Após Euleda, vou direto para posição Bridge, onde intercepta a rota Pesulu no meio até Bravo Pesulu, após a rota do plano de voo. 5173 no transponder, o controle em 119, decimal 8, azul 4131. 340, autorizado para tomar na rota do plano de voo, depois dá 10 com curva direita, da Euleda, Leda, Bridge. Depois intercepta Pesulu no meio até Bravo Pesulu após compondo. 4131-08, portão, coordene com o Godinho. É após quando o plano para acionamento, pushback. Gente, mantém o ponto de espera devido a tráfego na final da 17, o Mike Eco Delta. Oxiné 6395. 6395, prossiga. Entrando em contato com a companhia, já fez, foi feita alguma modificação com você? Será que é pra vocês aí? Ainda não. Quando tiver alguma modificação, estamos na escuta aí, guardando a nova autorização. Afirmativo. Por favor. Gente, continua a aproximação, aguardando o eixo da 17 livre. O Lima do Lobo. Obrigado. Papa Tango Lima Zulu Golf, o vento 120 graus com 15 nós, autorizado pouso, pista 17. 7, Lima Golf, Golf. No 648 no solo aos 09, libera a direita e chama o solo 121 na decimal 9. Cão 3192, identifica a chegada à mar e desce até o 0620. Descendo para o 0612, a chegada à mar e para o 10, cão 3192. Falou. 4-8, pegou ali, boa. Número 648, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, 012 ao portão. Alfa, Juliette, 012, obrigado. Para decolagem. Azul 4131, pushback acionamento. 8. Azul 4131-08 portão, coordenação aqui pessoal, reporte para o táxi. Dá para o táxi, fazer pushback acionamento 4131. Tá, tem uma boa tarde, Lima do Golfo. Salvador, muito boa tarde, Trip 241, centro da Mike para a Vitória da Conquista. Afirmativo, Mike confere informação em curso, copia o 200 para a Vitória da Conquista, o Trip 5241. Afirma. Trip 5241, Salvador, Vitória da Conquista, autorizado, livre voo 200, decola 110, primeira curva à direita, precisa saída Arbó após Arbó, direto Vitória da Conquista. 5417 no transponder, o controle 109.8, Trip 5241. Autorizado, nível 200 para a Vitória da Conquista, recorda pista 10 com curva à direita, sendo a pouco, frequência do controle 198, transponder 5417, 35241. Complementando após a Arbor, direto Vitória da Conquista. Arbor, da posse, direto Vitória da Conquista, 5241. Correto, bate o 3, repouso quando pronto para acionamento pushback. Contra, 5241. Solo 1648, tá bom? Voo 648, prossiga. A nossa posição, por favor, é a 02? 02. Muito obrigado. Solo Salvador, boa tarde, Trip 5627 para autorização Aracaju. Seria o Trip 5627 Aracaju? 5627. Afirmativo, checando aqui no repetitivo, o plano é a OBT 1747, a hora certa, 17 no 3, um pouquinho cedo ainda. Ainda não tem o plano, o Trip 5627. Assim que tiver aqui, a gente chama pra cópia. Vamos ver. Salvador, bom dia, tá 3154, cruzando 180 para 150. Então, 3154, identifica a chegada à mar e desce até o 0620. Identificou, desce até o 060, tá, 3154. Azul 4462, 3 mil pés, o ajuste no 012. 3 mil pés, no 012. 0192, autorizado ITAP da presente. ITAP da presente, tá, 3192. Desce por 50. 50, 3, 9, 2. Mike Eco Delta. Mike Eco Delta no meu pé, no corredor Achete, extremo Manati. Afirmativo, solicita direto. Autorizado direto no meu pé, reporta 20 milhas. Direto no meu pé, reporta 20 milhas. Yankee Delta Charlie. Papatangue aqui, Delta Charlie. Então, 3152, no projetado, desce para 4000, ajuste no 012. 092 até 4000 pés, ajuste 9012. 4.012, te considero a restrição de dados? Livre. Autorizado. Trapa de Salvador, muito boa tarde, chamei 6327, cliente na Mike, no Finger 1, autorização pregão. 01 no portão, informação Mike, confere o Xenem 6327. Pronto, cópia, 240 para Ilhéus. Pronto, cópia. O Xenem 6327, Salvador Ilhéus, autorizado em voo 240. Decola 110, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda após Leda. Voa direto para Ilhéus. 5432, transponder o controle 109.8. O Xenem 6327. Voo no 807, completa final 3895 no pouso. 890, obrigado. Azul 4462, 2000 pés, ajuste na 012, está livre LS, a porta estabilizada. 2000 pés, 12, a porta estabilizada, azul 4462. Correto, 01, portão é após quando pronto. Passará quando pronto, 6327. Quadruno 31, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Taxi Índia. No ponto de espera, chama torre 10895, o altímetro 1012, bom voo. Aqui é com o Delta, direto Manati, reporta 20 milhas. Aqui direto do Pé Manati, reportará 20 milhas, Mike Codal. Pode voar com o 807, passando sim para baixar de travado. Gol no 807, boa tarde, tráfego avistado. Tem livre pouso, pistola 0, vento 1-10 graus com 1-4-2. Livre pouso na carteira 1-0, com 807. Xané 63 no 4, identifica a chegada na área, desce até o 0620. Está presente, autorizado e TAP. 060, TAP e siga, Data Chap. Gente, retorna a Salvador da presente. Ou vai 500 pés pelo corredor forte, o Yankee da Tatiana e a porta Interlagos. LS, azul, quase 462. Azul 4462, torre, 118.95. 185. Torre Salvador Boa, é o Azul 4462, no LS. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, número 12 para pouso, aguardando informação de pista livre. Aguardando pista livre, 4462. O Azul 4131 não mantém o ponto de espera da pista no zero. Ó, só no Chanel 6315. Em contato com a Celeste no exato momento, 6315. Ok. Preso no 5 ao solo. A companhia está passando a modificação junto à sala IS no exato momento. Sim, nós ficamos, vamos avisar você. Um 807, solo aos 20, direita 121, décima 9. Direita 219, obrigado. Do 4462, baixou e travou? Baixou e travou, 62. Sente o vento 110 graus com 14 nós, livre pouso, pista no 0, azul 4462. Livre pouso, pista no 0, azul 4462. Paulo Salvador, voo no 807, muito boa tarde. Voo no 807, táxi via Alfa, reporta na taxa de Juliette. Alfa, reporta na Juliette, no 807. Salvador, boa tarde. Oceania 6321, na autorização Brasília. 6321, na guarde, autorização. Se escuta. Ação no meia. E mantém após o tráfego da companhia. Yankee Delta Charlie. Após Interlagos, voa rotatória, Yankee Delta Charlie. Muito claro. Confirma o alternado. Será Serra Bravo, Mike Kilo, Montes Claros. Trip 5241, no táxi em frente, Índia, no ponto de espera, chama a torre, 10895, altímetro 1012, bom voo. 1012, táxi em frente, na Índia, ponto pronto, chama a torre, 10895, boa, 5241. Delta Charlie, efetuando sobrevoo em Buraquinho, e após... Boa tarde, vai. Tá 3192 passando em Índia Serra, baixado checado. Só 3192, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, em Breda Azul, presta a iniciar a rolagem na 110. Aguardando pista livre 3192. O Azul 4131, tá livre a decolagem da 110, vento 1110, quais são? 100 graus com 15 nós. Livre decolagem da 110, Azul 4131. Pony. No 4 210, Oceania 63 no 4 119 56 milhas do oeste de Salvador. Serviço radar terminado, mantenha o nível 100, estive o controle Ilhéus 1201 no bom voo. Juliette, 807. 100 graus com 149. Tem baixado checado, autorizado pouso, pista 103, 102. São 4 desce até 3000. 4 controle agora em 119, decimal 8, bom voo. 198, grato. Salvador, muito boa tarde, trip 5241, na próxima do ponto de espera da 10, pronto. Sente o trip 5241 no visual com Airbus da TAM final do 10. Afirmativo. Após o TAM, a linha mantém cabeceira no 0, 5241. Após o TAM, a linha mantém na 10, 5241. Solo. Cadê aquilo? 6395 na escuta do solo. Prossigo, 6395. Pronto, cópia, nova autorização? Afirmativo. Xané 6395, Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado. Decola da pista no zero. Primeira curva à direita, precisa a saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição Eudes, onde intercepta a rota Upzulu 44. Após, conforme a rota do plano. 5137 no transponder, o controle 109.8, o Xané 6395. Nativa 360, saída da pista 10, da Euleda, Eudes. Eu de intercepto a reta plano de voo, Upzulu 44. 5137 transponder, 109.8 para três saídas. Correto, pronto para o pushback? Pronto. É posto para o táxi, para a atenção da equipe de solo, 6395 do Xené. Passarei. Afirmativo, mantém a posição, previsto portão 04. Temos uma aeronave da Xené iniciando o pushback agora, já mesmo já está atrasada. Guilherme, mantém posição, 6395. Uma milha do externo, baixado travado. TAM 3154, informa o ATR da trip, preste a iniciar a rolagem na 10, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, atenção 54. O trip 5241, tá livre a decolagem da 10, o vento 1,00 graus, com 1 a 5 nós. Livre a decolagem da 10, 5241. 9.8, o Xené 6321. Brasília autorizado 320, Árvore Elefa, Upzulu 97, Apino. A pista é 1-0, primeira curva à direita. Transfundo 5437, controle após 1-19.8. Oxané 6321. Correto, pátio principal, posição 62, reposto quando pronto, fracionamento e pushback, Oxané 6321. Confio, 62 chamando. Salvador, Oxané 6331. Salvador, 1-4-4-6-2, estacionado aqui, Oxané, seu pushback, ele vai entrar rapidinho na fase aqui. Confirma o Oxané que chamou anteriormente? Oxané 6331. 6331, São Paulo, Congonhas, novembro, informação em curso. Um minutinho, cópia. Obrigado. Paulo, Salvador, 3192, até livrou. TAM 3192, mantém a posição de táxi aí, Juliette. Mantendo a Juliette, 3192. Poxa, né, 6315, iniciando 03. Paulo, do 4462 já teria entrado na posição 4 aqui, tá parado, né, Juliette? Poxa, né, 6315, na escuta do solo. Na escuta, estamos aguardando o 5 aqui. Afirmativo, estou visual com o Finger ainda acoplado. Mantenha a posição, informo que irá estacionar um Embraer da Azul, um 04. Após o tráfego estacionar, inicia no 03, 6315 do Xené. Ok, após o Azul, vai para 04, está autorizado, 6315. 4462 em frente para o 04, portão. Portão 4. TAM 3192, mantenha a posição dos ataques de Juliette. Portão previsto é o 03. Que irá ser liberado pelo Airbus da Oceanera Bianca em alguns instantes. Mantenha a Juliette, está 3192. Solo Oceanera 6387, está para o pushback acionamento. 241 no contato radar, 200 Cedarbo. Tem condições de cumprir a restrição superior? Afirmativo. 360, formação em curso em novembro, pronto para cópia? Cópia. Oceaner 6331, Salvador Congonhas, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda após Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota Upzulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após ir a rota do plano de voo. 5426 no transponder, o controle opera em 199.8, Oceaner 6331. Autorizado 360 para São Paulo. Roda no zero, curva direita, da Eda Leda, 30, Upzulu 16, atende a Luz Lança, foi de rota. 5426, 198, controle. O Oxan 6331 está pronto no Figueirão. Confirma a saída copiada, não consegui compreender. Dael Leda Bridge. Correto, posição é a 1-1, coordenação aqui pessoal, é posta para o táxi. É posta para o táxi, está livre o Cristian. É 6314, completa final, torre 118.95. 295, Alô Salvador, bom dia, tá 3154, livrou, na sua escuta. Tá 3154, táxi via Alfa, reporte no táxi aí, Juliette. Alfa vai chamar essa Juliette, 3154. Em coordenação com a Infraero para a possibilidade de modificação do seu portão. Está aguardando, 392. Salvador, o Gol 649, foi de boa tarde, autorização para Ilhéus, a gente está ponte agora 2. Seria o Gol no 649 para Ilhéus? Afirmativo. Gente, 1 minuto cópia, novembro informação em curso. Gente, está aguardando. TAM 3192, ingresso em frente, portão 05, TAM 3192. Em frente para o 05, 3192. Recife 1-3-3-2-5-1-2-5-1. Lugara, por favor. 1-2-5-1. 1-2-5-1, cabe. Oi, Salvador, Ocean M3-14, boa. Ocean M3-14, boa tarde, tráfego avistado, cheque trem de pouso. Acho que foi travou. Seguinte, Ocean M3-14, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 1-1-0 graus, 1-3 nós. Seguinte, pouso no zero, Ocean M3-14. Seguinte. Autorizado, quando necessário, o upload de direto na vertical de Veracruz para início do lançamento. Depois da Avianca. Ok, 03 aguardando liberação da Avianca 3154. Voo no 649, na escuta para cópia. Você já. Voo no 649, Salvador Ilhéus, autorizado livre voo 240, decola da 10, primeira curva à direita. Perfil da saída da El Leda, após Leda. Autorizado direto, Ilhéus. 5415 no transponder, o controle em 1-9-8, o Gol 1649. Autorizado 240 para Ilhéus, saída da El, transmissão Leda. Código 5415 e controle em 7-9-8, Gol 1649. Confirme o transponder copiado? 5415. Gente, só informo que após Leda, está autorizado direto Ilhéus, já em coordenação com o Centro Recife, Gol 1649. 02, o portão repostando pronto para acionamento pushback. Após lida, voa direto e Léo, o Gol 649 vai reportar para pronto. Tele 6331 iniciando no portão 9? É, nós é o operador do Finger aqui, a gente está completamente pronto. Gente. Controle de Salvador, muito boa tarde. Gol 1396. Boa tarde, Gol 396, identifica a chegada a Mari, desce até o 050. Identificou mais de 50, é o nível atualizado, Gol 396. Táxi 6315, 3h45, altera na Galeão com 141. Confirmando, o Xenem 315, 1141 a bordo? Afirmo. Táxi via Índia até o ponto de espera da pista no zero. Quando pronto, o ponto de espera chama a torre, 10895, altímetro no 012. Midose, 1295, 6315. O lançamento. Rio Quebec Serra, Pátio 5, Morro de São Paulo, novembro, informação em curso. É o próximo para cópia, um minutinho. Livrou o Xanar 6-3-4. TAM 3154, TAM 3154 via Juliette 03 ao portão. Juliette com 03, TAM 3154, obrigado. O Xanar 6-3-4, táxi via Alfa, reporte e entra táxi aí, Juliette. Juliette. Bravo, ATAP 6315 da Ocean. Salvador, boa tarde, Ocean 6315. 6315, condições de alinhar e decolar separada? Negativo. Negativo? Negativo. Sim, a gente mantém o ponto de espera, 6315. Mantém. Finalizar o estacionamento no portão 03, inicia no 01, no coordenação que tem solo, 6327 da Oceanera. Fumaça 1-6, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso na pista 1-0, bip checada. Xené 6314, Juliette 08, o portão. Juliette 08, obrigado. Quilo Quebec Serra, pronto cópia. Quilo Quebec Serra, Salvador Morro de São Paulo, 1000 pés. Autorizado, decola da 17, primeira curva à direita. Corredor Axé. Aciona no transponder padrão 0123, o controle em 198. Quilo Quebec Serra. Autorizado 63, nota fiscal. Pé de altitude, Filho Quebec Serra complementando. VOB já tem informação? Afirmativo, torre 10895 para acionamento táxi, Filho Quebec Serra, bom voo. Filho Quebec Serra, boa tarde, livre acionamento no FAT 5, chama pronto para o táxi. Salvador 35627, já teria papel. 5627, pronto com a Aracaju 190. Anda. 5627, Salvador Aracaju, autorizado, livre voo 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Prefira saída Pucajamo, após Jamo, direto Aracaju. 5454 no transponder e o controle opera hoje em 199.8, triple 5627. Ok, 190, decola da 10, curva esquerda, Pucajamo. 5454 de controle 1198. 627 para 3, reporte quando pronto para o acionamento táxi. Reportará. Estado pouso, pista 10, vento 120 graus, 159. Ocean 6315, decola aos 38, controle agora em 119.8, bom voo. 98, grato, ou 6319. Tarde, 6315 da Ocean, passa 1 em 300. Para 360, solicita após 2000, Prodileta. Ocean 6315, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL, após 2000, autoriza a Leda? Autorizado da EL, Ocean 6315. Mantém da EL, 6315. Solo Xener 6327, está com 69 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, alterna Salvador, pronto para o táxi. Afirmativa, aguarde para o táxi 6327, por gentileza. Aguardando 6327. VIP 5241, chama Recife 13325, 1251, no voo. Recife 51251, trip 241. Quebec Serra, o vento 120 graus, 14 nós, livre a decolagem da pista 17. Sou do centro Recife, o mesmo solicitou que aguardasse para as decolagens, ok? Estou tentando em contato com o mesmo para conseguir sua autorização. E a gente está aguardando, 637. Me escute. O primeiro lançamento é o 080? Positivo. Estava chamando o controle e agora tinha para fazer o contato da próxima lançamento. 49012 é o portão, aguardo para o posto de estacionamento. Está aguardando o 6331, 95 a bordo. Alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Oxalé 6331, aguarde para o táxi, por gentileza. Aguardam. Controle, boa tarde, Papa Trago, Quilo Cabaleão. No Quebec Serra, no meu pé, corredor Axé, reporta no Fora da Barra, quando possível, estimado de pouso e morro. Estimado em pouso no Axé 1814 e reporta no Fora da Barra. Sim, tio. Controle do Juliette Quebec Kilo. Prossiga, Quebec Kilo. Em atenção para o 105. Gente, reporta ou me fora. Grato. Fala, meu irmão. Quieto, né, né? Xané 6321, portão 62, é pushback. Xané 6321, 62, aguarde. Aguarda. Pelo que vai ser? Na porta no farol da Barra, o Quilo Quebec Serra, eu estou recebendo um tráfego agora, 2 milhas, na sua posição de 2 horas, sem contato com o controle. A gente vai reportar o farol da Barra,